分钟，一半时间，时间。 不是呀。 Autorizado, seja zero, né? Autorizado, seja dois, seja zero. E a saúde com o ponto. Sente, e uma gigante, gente. RVS com Dirce, sendo isso em Corno, ponto 23, última 8. corrigindo o Oceana 942 menos Solo 05, chame o Sol 29. 290, reduz a velocidade para 250. A 3290, traço de 2 horas, 13 milhas, a 2290. Com o número 68, essa identificação dessa via chega na Boa Mediana para a 2270. Gol 5 de zero em redução para 2509, número 3 na aproximação. Zero 050, redução para Salvador, boa noite, chegou no 168, final 10. Boa noite, chegou no 168, linguagem do sinal 06, pouso autorizado na 10, vento 10 graus, 09 nós. Pouso autorizado no 0, 1096, pouso no 168. Kilo Delta for 2410. Autorizado, pouso, 0,61, 1,0 graus, 1,0 mais.